tô olhando aqui, o pessoal vai mandando mensagem, eu vou lendo. A Juvelina lá em Acrelândia. Juvelina, abraço para tu. Josmar Paraguai também tá ouvindo nosso programa. Já na Baixada Habitada, os cafezinhos, Zé Santana. E Alvani também na Cadeia Velha. Tem pedido musical? Vamos atender, Marcelão. choro quando não posso no meu violão pegar. Se alguém quiser saber o motivo do meu pranto, escute com atenção estes versinhos que eu canto. Em quase todas as canções tem uma mulher no meio, pois esta também tem uma, de onde a tristeza veio. Amei tanto e fui amado, pensei ser pra toda a vida. Quando eu menos esperava, perdi a mulher querida. Eu me confesso culpado, pra ela dou a razão. Eu fingia não lhe amar, pra judiar seu coração. Eu escondia o amor, pensou que eu não lhe amava. Começou a me esquecer, em silêncio não notava. Quando notei era tarde, ela disse soluçando: te amei e não amo mais. Adeus, e partiu chorando. Lhe abracei, pedi perdão, lhe beijei com mais calor. Seus lábios estavam frios, era o fim do nosso amor. E assim tudo terminou, só me resta o seu retrato. Parece estar me dizendo adeus, coração ingrato. Agora eu estou pagando, carregando o meu castigo, disfarçando a minha dor no meu violão amigo. Por isto quando eu canto, meu pranto corre no rosto, e alegre já cantei, hoje canto por desgosto. Deus lhe ajude, meu amor, quem teve culpa fui eu. Sou um ser humano vivo, que há muito tempo morreu. Sou um ser humano vivo, que há muito tempo morreu. Forró, música sertaneja, muita informação e dicas para o homem do campo. Você ouve aqui no Acre Rural com Gilo Ferreira. 4h56, tá aí o programa Acre Rural, agora vai até as 5h20, acabou o horário eleitoral gratuito, obrigatório, né? Então nós agora estamos no nosso horário normal até as 5h20 da manhã, no nosso programa Acre Rural. Vamos ver o que diz aqui o jornal .net. O Friado está dizendo aqui que mês de outubro vai ter chuva acima da média, né? Diz ele, né? O que tem mais aqui? Vamos aqui o jornal .net. Foragido da justiça do Acre é executado com mais de 10 tiros na zona rural do Peru, onde se escondia. 5 pessoas ficam feridas após colisão entre veículos de passeio e viatura da PM. E PMs estão entre as vítimas, né? Nicolas Ferreira chega ao Acre pela primeira vez em apoio à reeleição de Bocalon. Zequinha registra BO contra Jéssica Salles após ser chamado de cara de macaco. É, Gamacho. Mas tem mais aqui. Ao lado de Nabi Rabistene, Alisson celebra apoio de profissionais da educação em evento lotado. Lei seca no Acre. Proibição de bebidas alcoólicas inicia esta semana, viu? É, a pesquisa Fox, Gilberto Lira lidera com quase 50% e Gerlin aparece em segundo lugar. Isso é os candidatos lá de Sena Madureira, né? O que tem mais aqui? Deracre, rapaz, emite nota após rompimento de adutora e suspensão de abastecimento de água. Isso nunca normaliza Rio Branco, né? Sempre tem. Preço médio do etanol cai, rapaz, e combustível continua mais vantajoso no Acre, diz a Agência Nacional. Eu não coloco álcool no carro, não gosto disso. Porque você coloca lá, massa, 10 litros de álcool, mas só que ele gasta mais rápido, né? Aí fica a mesma coisa da gasolina. É. Procurado. O que tem mais aqui? Preocupante, rapaz. Rio Acre fica abaixo de 2 metros por mais de 100 dias pela primeira vez na história, né? É. Jaruri fica fora do debate da TV Globo e decide acionar a justiça. É que tem mais aqui, são só manchetes, né? Daqui a pouco tem Bom Dia Aldeia com muita notícia e informação. Falando agora aqui da loja Atapera, com tudo para caça e pesca, né? Atapera tem o que você imaginar em produto de caça e pesca, preço bom e também parcela no cartão de crédito, viu? Atapera é uma loja completa, fica ali em frente à delegacia do primeiro distrito. Chega lá, diz que é ouvinte do nosso programa para ganhar aquele descontaço, né? É, se disser que é ouvinte do programa, já ganha aquele desconto. Quem mais aqui tá ouvindo o programa? Meu amigo Zé Pretinho, né, Zé Pretinho? Um abraço pra tu, macho. Meu Zé Pretinho, quem mais? O pessoal vai mandando mensagem, a gente vai lendo. A Raimunda Moura não falou comigo hoje, mas tá ouvindo. A Francisca também lá do Tancredo Neves. E a Francisca lá do Santa Cecília, uma querida amigona. O Pedrinho Taxista, essa hora já tá circulando aí pela rua, né, Pedrinho? Um abraço pra tu, tá bom? Vamos em frente então. Agora são 4h59, toca a música, Marcelão. Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas. Amigo produtor, amigo investidor, vamos falar de coisa boa. Olha que notícia maravilhosa para você. O governo do Estado liberou o emplacamento inteiramente grátis do dia 1º ao dia 20. Mas aqui, a Agronorte, Mitsubishi, porque vai continuar a feira em todo o estado do Acre. Sabe o que ela vai fazer para você? Emplacamento grátis até o dia 30 de setembro. Se o amigo quer montar nessa linda L200 Triton, a verdadeira casca grossa, não perca essa oportunidade. Até o dia 30 de setembro, emplacamento inteiramente grátis para você montar numa linda L200 Triton, a verdadeira casca grossa. Um abraço, fique com Deus e vamos falar de coisa boa sempre. Tchau, obrigado! O Vitamel é a perfeita combinação de 20 vitaminas que agem no fortalecimento de todo o seu corpo. Vitamel protege você e sua família da falta de ar, esquecimento, raquitismo, cansaço no corpo e na mente, fadiga, estresse, gripe, falta de memória, esquecimento, surdez, cegueira, resfriado, insônia, anemia, fraqueza no corpo, colesterol alto e falta de disposição. O Vitamel é a vitamina da família. Sofrendo com cãibras, dores no corpo, manchas na pele, tonturas, desânimo, nervoso, dormência no corpo, e age no fortalecimento de dentes, nervos, músculos e visão. O Vitamel combate imunidade baixa, fortalece cabelos e ossos fracos. O Vitamel é o jeito mais fácil de controlar doenças do fígado e dos rins, retardamento mental, memória fraca, osteoporose e é amigo do coração. Quem toma Vitamel dificilmente entra em depressão. Quando for na farmácia, só compre se for o verdadeiro Vitamel. Atenção moradores de Epitaciolândia, Assis Brasil, Brasileia, Chapuri e comunidades vizinhas. O oftalmologista Dr. Joselito Cruz avisa que estará atendendo com consultas para óculos, alterações na visão, laudos para concurso ou para INSS aos sábados a partir das 8 horas da manhã, no consultório localizado na Avenida Internacional, ao lado do Hotel Vale das Orquídeas, em Epitaciolândia. Informações pelo WhatsApp 68-999-00-1927. Manito viu as pesquisas? Bocalão disparou! A Globo deu 47, Gazeta 49, Dataconto 49,5. O homem já tá com quase 50% dos votos, vai ser no primeiro turno! Ah, a pesquisa mesmo é a que eu tô vendo na rua, rapaz, que o povo não para de falar no Bocalão. Eu que não vou de balsa. Bocalão 22. É Bocalão 22 no primeiro turno. Vote Bocalão 22.